648, livre posto 0, vento 190 graus 109, 810 no meio. Livre pouso, gol no 648. Altímetro 906, está agora às 7 milhas nordeste de Salvador. Chame quando pronto para a descida, rumba 24. Rumba 24, Dona 094, acione identificação, chegada à área autorizada. Desça para o nível 050 QNH1906. Confirme e recebeu a informação aqui. CNM 332, desça para 2500 pés, QNH1906. Reporte passando Serra Vista 366, autorizada final do ILS-UIC. Isso no zero. CNM 332, autorizada 2500 pés, 2016, autorizada ILS-UIC, da 1-0, reportará passando 366. O 098. Obrigação, galhão, senhor. Vou ir direto ao Porto Seguro. Obrigado, direto ao Porto Seguro, a 1-2-7-7. Salvador, bom dia, gol 2065, informação Ciro, autorização Guarulhos. 2065, bom dia, serviços, autorização, só um minuto. Confirma outro gol que chamou Cox, confirma um fono. 098, senhor, para o galhão. 098, galhão, com horário. 10, a próxima. Pernice de decolagem. Gol 2065, todo copo. Pronto. Autorizado Guarulhos, 360, VPS no 0, decola a pista no 0, curva direita, série da transição ótima, controle 120, decimal 8, acena 5444. Era por esse novo 1-0, decola a pista 10, curva direita, da Elfonte, batendo com 5444, controle Salvador, 20, decimal 8, gol, 2065. Volta, puxa, gol. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. Real Vitor Tango, decolado aos 1300, controle no 208. Bom voo. 208, bom dia, obrigado. Oxiné 6250, livre posto no 0, vento 180 graus 09 nós, ajuste no 0 no 6. A aeronave à sua direita, efetuando o perfil da saída da EL, não interfere com a aproximação da nave. Gente, 6250. Bom dia, Papá Romeu Bravo Vitor Tango. Não recebo mesmo. Sub mantenha o nível 200 na saída coral. Correção, daí é o coral. Para fazer cheque de transponder, estacionado 5437, a saída da EL, transição coral, bravo, portão. Salvador, aviso 5196. Aviso 5196, acione identificação, chegada à área autorizada, deixa para o nível 060, QNH1906. Autorizado chegada a mais, descendo para o 060, confirma o PNH? No 0 no meio. No 0 no meio. Estou no 094, voe ITAP. ITAP, 094. No 2722, chame Centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. No 2772, no 25 1, no 3325, para o 2722. Bravo, Vitor Tango, está em contato radar, passa 3000, confirme? Afirmo. Tá, Romeu Bravo, Vitor Tango, vou ir direto à posição coral. Direto coral, Bravo, Vitor Tango. M250, solo 03, direita 1211. 211. Solo 2065, posição 10, posicionamento. 065, confirma o portão. Solo chamador, 0062, 50, livrou. 2065, autorizado, puxa, contra ataques. Autorizado, contra ataques, gol 2065. Autoriza o... 0942, tudo bem. Aeronave? 0942-0050 e TAP. Tá bom, autonomia? Sim, sem restrição de... sem restrição vertical, vou no 094. Sim, 3000 graus. Azul 596, desse mantenha o nível 050. 0560, 596. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, sistema não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Estão aguardando a autorização ainda, né? Só confirmar, foi inteligível quase a sua transmissão, por causa do ruído de fundo aí, pessoas falando e tal. Mas só confirme, por favor, estão aguardando, porque não tem ainda nosso plano aí. Afirma. Ok, obrigado. Para o táxi, fechando a 63 no Uno, com o Uno 48 a bordo, 5 horas e 20 de autonomia, alternando galhão. 048 a bordo, hein? Uno 48. Autorizado táxi ainda, ponte espera no 012, 895, legal no 096, chilema 31. Viva ponte espera da 10, a torre 1895, chilema 6, no 8. O número 48, Juliette, pontão 01. Chilema 6250, Juliette, pontão 02. Direto 02, 6250. Mais. Estabilizado e ele é suíço, pistão no zero visual, Chanel 6332. 6332, completa final, chame a torre no 895. 895, 6332, bom dia. Bom dia. Mano 094, desce para 2000, QNH 1096, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, pistão no zero, chame estabilizado. 2000 com 1016, vai chamar estabilizado, gol 1094. Salvador, bom dia, Chanel. Oceano 632, estabilidade LS, pistão no zero, visão. Oceano 632, continue a aproximação, guarda a pista livre, aeronave da companhia, iniciará a rolagem. Pistão no zero, dentro de 30 segundos. Sente, aguardando a autorização de pouso, Oceano 632. Estação, chegada mar autorizada, desça para o nível 050, QNH 10 no meio. Para 050, treina forte. 2065, autorizado táxi e índio, ponte para dano 0095, engano 0 no meio. Autorizado táxi e índio, ponte de espera 18095, ajuste 90 na meia, gol 2065, bom dia. Não compreendi, confirmo. Voo 9098. Não, nenhum local existe seu plano. E aqui em Salvador a gente está com problema no sistema de comunicações. A gente ficaria para fazer um novo plano fora de Salvador, para ver se chega no sistema lá do Centro Recife. Eu passei a situação para a central de plano de voo, estou vendo lá com a chefia o que vai ser feito. Mas para tentar agilizar o seu voo, indicaria para tentar fazer isso, fazer um plano fora de Salvador para tentar ver se agir isso, que no 098. Direto Leda. Atenção 360, ao passar 2000 pés, direto Leda, o Xaner 63, o nono. Salvador, bom dia, gol 2065, aproximando o ponto espera pronto. Gol 2065, bom dia. Autorizado a alinhar e manter, 10. Ali manter 10, gol 2065. Xané 6332, no solo ao 10. Ao livrar a direita, 211 no solo. Livrar 211 no Xané 6332. Cura 96, desça para 2000, altímetro no 0 no 6, autorizada sinal do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. 2000, autorizado ILS X-Ray, chame estabilizado, 596. Aguarde pista livre, ajuste no 0 no 6. Guarda, 1016. Questionário 6332, livrou nossa escuta. Questionário 6332, Alfa Juliette, portão no 1. Alfa Juliette pro ONU, ONU, Xané 6332. Está livre o pouso na 10, o vento 190 graus, 09 nós. E pouso com 10, 94. Alô, 2065, decolado ao Zuno 2, chame o controle, 1208. 120, última 8, com 2065, boa. Boa. Se voo e aguarde no voo. Confirmado, senhor, nós chamamos o 9098. Eu sempre entendi 1098, sempre falei 1098, estava aguardando com o 9098. Não, cara, nós chamamos várias vezes 9098, aqui deu uma entendida errada. Ok, sim. Bom dia, confirma a transporte de quem? Confirma. A 4 cópia, o Eco. Tu pode ativar o TNT? Pode. Ah, tu escuta, obrigado. E ele é seu distando, 596. 596, completa final, chame a torre no 1895. 1895, 596. O Charlie já pôs o seu copo. A 3896, acione identificação, chegada à área autorizada, desce montanha ao nível 060, altímetro no 0,16. 060, 0,16, pode voltar. 2596, aguarde pista livre, ajuste no 0,16. 596. É, pista livre no meu prazo da farol da barra, controle no 0,8, sendo 5452. Confirme para as pontos 5452, POP autonomia e 45. Tá saindo entrecortada a transmissão. 04 no POP e 5 horas de autonomia, é isso? Cabo Vitor Sano, confirme a transporte de enfermo. Quem? Charlie Hotel Juliette, pelo copo. Na 1-0, vento 190 graus, 09 nós. Livre pouso na 1-0, azul 5-9-6. Fala bom, 0-9-4. 0-9-4, off, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, bom, 0-9-4. Bom, 0-9-4, Juliette, portão 1-0. Juliette, portão 1-0, é o gol 1-0-9-4, obrigado. Shelter Charlie, para Marte, autorizado nível 430, via Bezulu no 0 para o Bar, via Bezulu no 6, pelo horizonte, pós direto Redade, é o Bezulu 2-1, Mike Oscar, XEC Papá, e após modifico. Você cola a pista no 7, cor direita, saída da El, transição ótima, controle no 2-0-8. E aciona 5447, Serra do Atiara. Barra meu bravo Vitor Tango, sube montanha ao nível 200, chame Recife no 25.1, alterna no 33.25. Na 6311, chame Centro Recife, 125.1, alterna na 33.25. Centro Recife no 251, alternado 13325. Obrigado, chame 6311. Transição ótima, acionamento táxi 2895. Acionamento táxi 2895, senhor Dotiago. graus, 1-7. Direita, 1-2-1 no 1 no solo. Direita na Golf, 2-1-1, 5-9-6. Esse é o Hotel Charlie, tá livre o táxi, chame o ponto de espera da 1-7. Controle 2018, é contra o Antares, ficou 09. Autorizado o táxi Índia, ponte Peradão no 02, 895, ligamos no 09, ficou 09. Alô, Salvador, eu vou na 621, informação Quilo, destino Congonhas. 621, bom dia, número 24, agora. Guarda, 621. Claro, nós tínhamos o Copa Recife, o gol no 1184. Afirmativo. Só um outro Copa para sair da PUC dentro do São Caju. Aguardo. Salvador Azul, 5196. Livrou, na Gol. 596, bom dia, Alfa Juliette 104. Alfa Juliette 4, Azul 596. Hotel Charlie, decolada 119, chame o controle 1208. Foram 208, Hotel Charlie. Pedro Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Sierra Hotel Charlie. Papa Romeu, Sierra Hotel Charlie, bom dia, contato radar, mantenha o nível 430 e a saída da El. Saída da El, 430, Sierra Hotel Charlie. Voo 9098, está autorizado a alinhar e manter 1-0. Voo 3896, deixe mantenha o nível 050. 050-3896. 124, desça para 2000, altímetro na 096, autorizada final do procedimento ILS Rei, pista na 0, chame estabilizado. Número 124, T705 autorizado. Decola pistão no 0, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, aponte ponto 5, informa. No controle da 0, décima 8, aciona 5456. 370 aprovado, decola no 0, esquerda, PUCA, Caju. O 208 é o controle e 5456 no transporte do 184. Correto, é a ponta push, gol no 184. Já pronto, experimento na minha atuação 7. Autorizado, push, é ponto fantástico. Deixa eu ver. Estabilizado, gol 394. Roma 394, completa sinal de chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8, décimo 9-5, gol 394. Salvador, azul 4207, bom dia, sem identificação. Autorizado, chegada a Bonf, desça para 4000 pés, ajuste chama 0 no meia. Quatro, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. 9098. 9098, controle agora, 1208, sua decolagem está aos 21. 21, obrigado. Para 2.010, ajustamos a 0 no 6, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2.000, pode descer direto para 2.000? Fiz as restrições ao altitude. Quer descer direto aí. Para 9.098, contato radar, suba para o nível 3.80, autorizado direto Leda. 3.80, direto Leda, 9.098. 208, muito bom dia, o Eco do Lula November está colado na sua escuta. Apatando o Eco do Lula November, bom dia, mantenha as condições visuais, ajustamos 0 1 6, informe a proideal para o destino. 265, senhorita. 275, corrigindo. Já pode ter lago? O corredor Axé, mantendo meu pé desde o traço de entrada. Novembro, no meu pé no Axé, até o Salão da Paz. Informação Kilo, solicita autorização a Maceió. Chamei 1940, autorizado Maceió conforme rota, plano de voo no nível 350, decola no zero, primeira curva esquerda, desvio de saída Puca, transição Caju. Transconfirmando a rota, opção no 7, Urago, após DCT Maceió. Transponder 5471 no controle no 208. Pesado Maceió, nível 350, decola da 1-0 com a primeira curva esquerda, saída Puca, Caju, direto Orago, via Upes Luna 7, e depois de Orago, direto Maceió. 4-7-1 no transponder, 1-2-0-8 controle, Oxanel 1-4-0. Caju, saída contagem novamente, Puca, saída Puca, transição Caju, somente saída. É, saída Puca, transição Caju, depois Orago e direto Maceió. Fechamento correto, reporta pronto para a posição 02, o Xenem 1140. Chama Nesta para quando pronto para o puxo acionamento 6140. O 1184 está pronto para o táxi, 139 a bordo, 3:20, João Pessoa. Localizador. 124, completo sinal, chama a torre, 11895. Completo, chama a torre, 1895, 124. São Pessoa, Pate 1, na Índia, 2295, 94, bom dia. Doutor Juliette, você é a sonda? É, faz que entre em contato com a Sala Aérea Salvador, hoje falou que o plano é Salvador-Salvador para as 13h30. Tem o plano voltando de Manati para Salvador, porém tem um de Salvador para Manati, viu? Dado na final do INS da 1-0, contra a embaixada de Salvador. Bem, bom dia, Rumba 24, está autorizado o pouso. 1-0, vento 1-8-0 graus, 0-8-9. E o ajuste é 1-0 no 6. Autorizado o pouso, o ajuste 1-0 no 6, ciente, rompe o espaço. A cristal está ciente aguardando para a cópia. Confirma o tipo da aeronave? Ciente. Salvador 621, posição 9, se tiver questionamento. Ficou no 621, autorizado, puxa para trás. É acionado 0133, Salvador Salvador, circuito de tráfego número 7, para autorizado. Confirma novamente, PB. Gente. Acionamento táxi 2395, da Juliette Serra. No pódio 4. Informação. 48, Maceió 350, autorizado, Vipozulo no 7, até Urágua, após direto. Decola pista no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle no 0, décima 8, Senado 5, 4, 7, 3. 0, Maceió, controle no 7, Urágua, após direto. Decola também, curva esquerda, transição Caju, 208, é o controle, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, lado direto da esquina, livre ascensão 065, quando possível estimado para pouso. Estabilizando no localizador da 3296 até a pista. Na 3296, complete o sinal de Sânia Torre, 1895. Não sei, pode chamar. Diego, 184, ponto espera no 0, próximo. Bom Diego, 184, mantenha o ponto de espera. Torre Rotan 3896, da milimeia do externo. Ok, tá 3896, continue na aproximação, ajuste no 0 no 6, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso. Tem nenhum funcionário no gate 6 para ligar o nosso aproximação de solo. Gente, Bruno, 3, 9, 4, será coordenado com a infraero, aguarda só um minuto. Obrigado. Solo do 621, a bola tem 4.000, é o que você fez 44, e ó, é a ligação. 98, chama o centro do Recife, 1251 e ao termo 13325. O Romba 23. Romba 24. Romba 24 liberando a Eco, ciente do tráfego, sofre informação, está com grande concentração de pássaros na cabeceira. Ok, obrigado pela informação, Romba 24. Bora 394, o operador de King já apareceu? Tá livre o pouso na mesma, o vento. É 1-90 graus 089, tá 3896. Livre pouso, tá 3896. Quando for atender, eu reponto ao controle de tempo. Aqui do Lima Beto. No 84, alinhar e manter 1 no 0. Ali mantendo, claro. Hoje o Romba 24 é livre cruzamento, que é o hotel. A livre cruzamento, Romba 24, dá 1 no 0, até o pátio militar. Esse cruzamento para o pátio militar, em todos os quatro, está para o pátio. Está para o nível 050. Chegada Mari, é o 050, 3896, no solo aos 31, direito, 211, o solo. 211, vai levar na Golf. a torre está ciente, o hotel Juliette Serra. Reporte para o táxi até o ponto de espera da 17. O vento no momento é 190 graus, 09 nós. Ok, voo no 621, né? Após o Boeing da companhia alinhar e manter o 10. Voo no 184, decolagem autorizada da 10, vento 190 graus, 09 nós. Decolagem da 10, voo no 184. Está autorizado o táxi, chame para o ingresso 917. Autorizado táxi, chamará para o ingresso 917. Voo 184, decolando aos 32, chame o controle 208. 208, obrigado, bom domingo. Comente. Salvador, bom dia, voo 1984, passa 1500 na Fuca, Caju. Voo 1984, bom dia, contato radar, suba para o nível 370, autorizado direto Fuca. 370 na frente de Fuca, voo 1984. Salvador, Xenia 333. Xenia 333, aguarda a cobra só um minuto. Aguarda. Aproximando a Juliette 389. 389, meu 30, ingresso 41, via Juliette, posição 05. 05, a Tango Eco Zulu November, confirmado para pouso. A 350, copiar. É, chame o controle em 1208. 208, boa. Corri 1895. 295, bom domingo. Voo Salvador, Bombo 621, cruza 1300, vai ao lei da loja. Bombo 621, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda 360. Presente. Azul 4207, bom dia, está autorizado o pouso, na 10, vento 1880 graus, 09 nós. Livre pouso na pista 10, azul 4207. Nomeia, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 7-2-1016, reporte estabilizado, 739. Sapatão Ango Eco de Luna Vender para serviço de informação e alerta, chame o Centro Recife em 1288 e ao CERN 1353. Ok, Papa Romeo November Oscar Whisky, está autorizado a linha aí manter a 107. A linha mantém na 107, Papa Romeo November Oscar Whisky. Hotel Juliette Serra, mantenha o ponto de espera. Já temos aqui tudo certinho, só um minuto, que estou correndo seu centro. Contorno 621. Chega a Gordo 621. Próximo de fora, Mótiva. Guarda a coordenação, gol no 621. 648, posição 01, pronto, cópia. Então, copiou o Marcione, nível 350, conforme rota, PUC Caju. Reporta pronto na posição 01, no gol 648. É 3198, bom dia, sua identificação, autorizado direto do UNA, desça para o nível 050. Boa, direto do UNA, desça 050, é 3198. Somente a primeira parte da saída da El, somente. Confirmando agora, mudou somente da El? Não, somente corteja da El e da Mótica. Da El e da Mótica. Corteiamento correto. Você pode posicionar a posição no Xanamé 363? Não dá posicionamento, né? Xanamé 140, gate 02, puxa bem acionamento. Telemia 140, aguarda no 02, aeronave à sua esquerda, já iniciou posição à direita, posição 01. Gente, então, aguardo a Telemia 140. Alô, boa tarde, bom dia, Azul 4207, na Alfa. Azul 4207, taxi lento na Alfa, reporta antes da Juliette, aguarda para o ingresso no 03. Azul 5197, na escuta? Sol Juliette Serra, linha IMT 17. November Oscar Whisky, decolado aos 42, controle 1208. Controle 1208, November Oscar Whisky. 5197, 21? Chamou o 5197, é o 5197? O 5197 está pronto, cópia, Campinas? Salício, bom dia, mantém as condições visuais, a gente chama 015, reporte Parada Barra. Reportarado Parada Barra, novembro 11 Luiz. Gol no 621, estamos no centro Recife, 1254, correção, 1251 e ao CERN, 1-3325. 3325, uma boa tarde, número 1. Estabilizando no localizador. Ou 1739, complexo final, chame a torre, 1-1895. 1895, uma boa tarde. Valeu. Um 1197, codejamento correto, enquanto passa na posição 04. Bom dia. Gol 1739, bom dia. Gol 1739. Bom dia. Aguarde pista livre, ajuste no 015. Sente, aguardando pista livre, 1015 no ajuste agora. Zero, meia, zero. P48, confirma somente a autonomia alternativa, está autorizado o táxi à direita Índia, ponto espera pista no zero, chama a torre, 1-1895, QNH no 0 no meio. Gente, bom dia. O 4207 observa o ingresso do gol na ponte espera, após autorizado o ingresso no patinho 03, é a posição. Ingresso 03, 4207. O Xanemeão no 40 coordena com a equipe de solo, após o ingresso da Embraer 90 da Azul, na posição 03, à sua esquerda, autorizado o push e chama táxi. Após o ingresso do Azul ao 03, para a táxi da gente, o estacionamento é 1-4-0. 641, tá autorizado manter a posição, as pontos espera e dar tráfego da companhia na curta final. Após o bonde da companhia, a linha mantém 1 no 0. Hotel Juliette Serra, decolagem autorizada da 1-7, o vento é 200 graus, 089. Voou no 739, no solo aos 47, chame o solo 211. 211, obrigado. Solo, boa tarde, voo 739. Afirma, está 3198, desça para 2000 pés, desce no 0 no 5. 2000 no 0 no 5, 3198. No 648, livre decolagem da 10, vento 190 graus, 099. Gente, iniciando, gol no 648. Gol no 395. 395 para São Paulo, pronto, cópia? Copia. Autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, conforme a rota plano de voo, para o Zulu 10, pulgável para o Zulu 16, nível 360. Decola a pistão no zero, primeira curva à direita. Fechou de saída da El, Leda, Motiva. Transponder 55, 1-1. O controle no 208. São Paulo, conforme, desolou no zero, decola da 1-0. Na saída da El, Leda, Motiva. Após o Bávia, desolou no 6, Bravo, até o Zulu. Nível 360, aciona 55, 1-1, 1-208, após gol no 395. Gol no 395, cotejamento correto, se porta para funcionar a posição 612. Gol no 739, se aproximando da Juliette, autorizando a ingressão no Pátio 1, na posição 07. Salfa, bom dia, sua identificação, autorizar a chegada a Mari, repasse milhares de descida. 9, autorizado ingresso, Juliette, Pátio 1, na posição 07. Juliette, Pátio 1, 07, não, 739. 8, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350, PUCA. Tirando o mar, ingresso no 7, a 3198 tem condições de voar o Interserra e completar a final? É, negativo, solicita manter a sua altitude para interceptar, 3198. Está na velocidade indicada? Agora 2509. 95, quando pronto, quem negou no 095? Quem negou no 095, via Índia, no ponto de espera 102.95, 6140 da Xané. Livre, novembro, ótimo, Luiz. Então, 3080, desça para 3000 pés, ajuste no 015. 3000 pés para 3080. Derrumba, ou melhor, o Hotel Juliette Serra está autorizado, só que é arremetida na 17. O vento é 200 graus, 099. Tá livre o pouso, então, na 17, Hotel Juliette Serra, vento 200 graus, 099. Livre pouso, Xaname 140, ponto de espera da 10. Xaname 140. Autorizado decolada 10, vento 190 graus, 10 nós. Autorizado, alinhar e decolada pista 10, Xaname 140. Inicial 90, Xaname 140. Bolo 648, autorizado direto Maceió. Direto Maceió, graças. Hotel Juliette Serra no solo 54, libere na Oscar, frequência livre no corte. Olá. Pan 3080, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reforço estabilizado. 2000 pés, autoridade ILS, reportagem estabilizada na 3098. Tá 3198, complexo final de Caminha Torre, 1895. 1895, grau 3198. Controle Salvador, Xané 140, saída Cucajama. Canalha 140, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, autorizado direto Jamo. Autorizado direto Jamo, subindo ao 350, 6140. 099. Livre de pouso, pistão no 0, 139. Passando mais Golf, correção, Golf, Mike Alpha, desça para 4.000 pés, ajusta no 015. Golf, Mike Alpha, inicialmente mantém a chegada para sequenciamento. Localizador, TAM 3080. TAM 3080, complexo final de Caminha Torre, 1895. 1895.